para se interessar e tratar da empresa. Muito bem. Então, mestre Valdo? Sim, é provável. Estou possível, já terá chegado. Eu acredito que sim, porque o senhor vai se perpetuar entre nós por muitos e muitos anos, porque de sua mente, da sua inteligência, da sua capacidade, muito nós ainda temos que aprender. Esse dia, eu até gostaria de dizer por antecipação, não sei se o mestre Paulo estaria de acordo, seria também focalizada para essa nossa emissora, no momento exato em que o mestre Paulo estivesse autografando o seu livro. Mestre Paulo Rodrigues dos Santos, em arte, o que o senhor acha que teria definido mais Santarém? Na música. Minha opinião é na música. E os versos do mestre Paulo? Bem, os meus versos não é por isso, mas há muitos poetas em Santarém que atualmente, por exemplo, Emílio Venegui, o Wilson Fonseca, o Wilson Fonseca, toda a família Fonseca, afinal. São artistas na acepção do termo, mas, mestre Paulo, não fuja, porque os poetas dizem que a fonte inspiradora ainda é o mestre Paulo. Certo? Isso é bondade dos amigos que me julgam uma fênix e eu não passo de um escrevinhador barato. Que dinheiro nenhum compraria, creio eu. Mestre Paulo, sua saúde, como vai? Sim, ora bem, ora um pouco mal, e assim vou indo. Vou rolando, esperando, aguardando apenas o fim, como tudo a gente, né? Mestre Paulo, o senhor tem recebido da sociedade, dos amigos, o conforto que merece, o conforto que lhe é devido? Eu não tenho razão para me fechar. Tenho bons amigos em Santarém, e todos eles me incentivam a fazer mais alguma coisa, mas eu não me sinto capaz de produzir mais do que já produzi. Mestre Paulo, por fim, para não cansá-lo, eu sei o que eu estou fazendo com o senhor. O senhor desejaria, aceitaria que eu convidasse a dizer só duas palavras, ou para a juventude, para os homens da administração, para a sociedade, neste dia em que nós comemoramos 120 anos de cidade. Bem, neste dia em que Santarém comemora sua data magna, como cidade, 120 anos, eu me sentiria satisfeita em enviar daqui da minha cadeira de doente, né? Uma palavra de incentivo ao poder público, ao Aguinaldo Barbosa e a outros vereadores que se dedicam ao progresso da nossa terra, que prossigam sem olhar partidarismo e prossigam em benefício da nossa terra. E essa mocidade estudiosa que compreenda o momento que passa, não se deixam levar pelo entusiasmo, às vezes frívolo, da mocidade, praticando coisas que não agradam, que não são, em última análise, são contrários ao progresso da nossa terra. A todos, nesta data maravilhosa, eu envio o meu saudade e os meus votos de incentivo e de aplausos. E lamento não poder ser mais longo, porque eu, infelizmente, não me sinto bem. E o meu amigo Matemões me forçou a dizer essas palavras sem cor, sem. Até diria sem quase um sentido exato do que me vai na alma. Mestre Paulo, o sentido exato que vai em sua alma, vai na alma da gente. Cidade de Santarém, a terra do José Rodrigues dos Santos. O varão ilustre levou a este programa, levou a Rádio Educadora, levou os seus sintonizadores, aquela palavra cristalina como a água que jorra da fonte e continuará a cair, a inundar o nosso cérebro, a nossa alma, o nosso coração, da beleza do seu espírito, da tradição da sua família, da beleza espiritual, afinal, do homem que conhece Santarém e que vai levar aos senhores, através de um livro, o que é a terra do Rodrigues dos Santos.